Chega de viver com a sombra do passado. Chega de brincar com amor mal acabado. Agora acabou, eu vou tentar te esquecer. Eu já sofri, já chorei, mas já passou. Vou acabar com o que restou do nosso amor. Não quero mais brincar dessa coisa de amar. Talvez um dia a gente volta a se encontrar. Vou aceitar a vida assim como ela é. Vou viver normalmente, não remar contra a maré. É uma pena ver isso tudo acabar. Mas de hoje em diante é você quem vai chorar. Chega de viver com a sombra do passado. Chega de brincar com amor mal acabado. Agora acabou, eu vou tentar te esquecer. Eu já sofri, já chorei, mas já passou. Vou acabar com o que restou do nosso amor. Não quero mais brincar dessa coisa de amar. Talvez um dia a gente volta a se encontrar. Vou aceitar a vida assim como ela é. Vou viver normalmente, não remar contra a maré. É uma pena ver isso tudo acabar. Mas de hoje em diante é você quem vai chorar. Vai chorar.